0, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha após a curva pela direita. Compre o perfil da subida da AEL, Leda, transição Motiva. Controle 1-208-2-1-1-8-9-5, acione 5074. 3-0, presumo no 0, Brito, você falou na 10, AEL, Leda, Motiva. 208-5074. Portão 612, ao terminar, chama pro táxi. Paulo Salvador, boa, quando 642. 648, lento táxi até a Juliette, portão 8, aguardando liberação 37 companhia, puxou no 612. Entre até a Juliette, aguardando para ingresso do 612, agora 642. Tim Bravo Delta decolando 204, controlando 208. Com 208, vai ser Bravo Delta. GV52, formação em curso é a Tango, altímetro no 0, no 7, bate 3.4. Afirmativo. Autorizado, RJ, Santos Dumont, nível de voo 340, rota via Upper, Zulu 10, ESMAP, após Lúvito, após Barbacena, restante conforme o preenchimento do plano do voo. Controle, correção, após decolagem pista no 0, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após, inicia a curva pela direita, perfil de subida da AEL Leda. Após, transição Motiva. Controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5070, GF52. 1-5-0.4. São 3896, identifica chegada a mar e desce até o 050. Mais 750. Pode ir para a direita, o Coral, o Bravo Delta, tem uma formação aqui esquerda. Pede de formação autorizado direto, Coral. E aí, obrigado. Vento superfície para o 621. Vento 200 graus no 29. E aí, obrigado. Direita até a saída do pátio 3 com o pátio 1, no reporte para ingressar no pátio 1, no GF52. Botará para ingressar no pátio 1, no 52. Táxi, com 62 a bordo, 4 horas, Galeão. 62, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado à esquerda, via Pátio Índia. Ponto de espera no 0, torre 1895, altímetro no 0, 17, boa viagem, voo no 165. Pátio Índia, 18, 1 no 648, observa a saída 37800, companhia esquerda, Juliette, até o portão 8. Sete, observando, 37 da companhia, esquerda Juliette, no portão 8, no voo 648. Juliette, Tango Zulu, é a... Não sola? O nome é 21. Guardando. Comenta 21, é o solo? Comenta na torre? Não, não, vamos lembrar daqui. Gol no 621, no vento 200 graus, 1-2, nós, livre pouso na 10. Livre pouso no 0, 621. O cometa 21 é a torre? Só confirmando a instrução, foi pra liberar a pista à direita e chamar o solo, não copiou? Tensão é forte alterno, Mike é clima. O Mike Serra Golf pronto? Autorizado, decolagem pistão no 7, o vento 200 graus, 1-2 nós. O cometa 21, nós estamos na frequência livre. T3, we're ready. America 238, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait 10, America 238. Uno 21 no solo 06, livre direita, 1219. Direita 219, 62. Deu te chama não, acho que. Papagaio do seu hotel. Já Papagaio, Alameda. Mike Serra Golfo, decolado 08, controle 208. 208, Mike Serra Golfo. Juliette Tango, Zulu, tem livre cruzamento. Quebec, Mike Lima, Lima Sol, 1219. Reporte para ingressar, Pátio 1. Juliette, reportará ingresso, Pátio 1, 1621. James 52, autorizado táxi em frente. Siga a cauda do 737-800 Gol via Índia, ponto de espera, ponto 2895, altímetro no 07, vou viajar, James 52. Seguindo o voo, o G52, poderia informar o POB? 04. Sente. 300, rapaziada. Do 50 da casa. E Eco Delta, a linha aí mantém pista 197. Tipo 54, 104, check trem. É porta visual com o campo. A última aeronave avistou a 800 pés. Sente, baixado travado, dentro do canal 54 no canto. Estado 854 no 4. Temos autorizado pista 10, vento 2 centenas, 200, com 1-0 nós, o trip 54 no 4. Vento autorizado pelos 1-0, 54 no 4. Pula que o Zoom visual com o TR na final. Até o pátio 3 autorizado. Tango Zulu, Aracaju, aguarde cópia, só um instante, gentileza. Bruno 621, observará Charlie 402, taxiando para o Pátio 3 à sua esquerda, na sequência, Juliette até o Porto 9. Ok. É, para Porto 9, pois a passagem na aeronave, Bruno 621. Obrigado, decolagem autorizada, pista 127, vento 200 graus, 139. 4 no 4, no solo, aos 12, vira direita, 121, décimo 9, bom dia. 219, bom dia. O trip 5494 livrou na sua escuta. 290, antecipa a prova 300. Mantendo 3.000 pés, autorizado direto de China. Mantendo 3.000 direto de China, aguardando autorização para o 080. Pode 3, remota 05. Autorizada pista 10. Lento 2 centenas 200 com 15 nós. Lima do Zulu. Eco Delta, decolado aos 13, controle 208, boa. 208, obrigado. Meu nome é Mike Eco Delta, 1000 pés, corredor Axé, reporta fora da barra. Apenas confirmando 500 pés, o Mike Eco Delta, altitude Manati? Afirmativo, seu autorizado, voa direto, mantendo 500. Mantendo 500 pés, direto Manati, reporta 20 milhas. Sete. O TAM 3896 autorizado para o Edduna, testando inicialmente para 4 mil pés. Sim, estou 4 mil pés, voando Duna, 3896. Só um instante, estamos no Lua 4 da autorização, pátio 3, o 4 POB, só um instante a 4. Salvador, gol 630. Bom dia, autorização, Recife. Zé Recife 37, já temos aprovação, Lua 2 para cópia. Tango em curso, 1017 no altímetro, portão 4, Pátio 1, só instante para cópia. Obrigado. Controle 1208, bom dia, Lima, aqui no Zulu. De Salvador, Papatego Lima, aqui no Zulu. Decolou na sua escuta, saída Coral. Contato radar 100, saída Coral, Lima, aqui no Zulu. Saída Coral, uma centena, Zulu. Vai atingindo 4.000, 389.000. Gente. Então, 3.896, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.6. 1.0, 1.6, 2.000 pés, 389.000. Apenas para informação, vai receber um tráfego agora na sua posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 3 mil pés no deslocamento noroeste. Gente, já visualizado o ticket, mantém India Mike Charlie no setor, 18 na primeira. Lima Quilo Zulu, apenas confirmando, voa direto Coral. Direto Coral, Lima Quilo Zulu. Serra Golf, sobe para o 080, confirma estimado de pouso. Aos 1414, estimado, autorizado 080, vai iniciar a ascensão. Uma reportagem nivelada. 090, linha Golf 677, pista no zero, curva esquerda, perfil subida, Conde, controle 1208-2195 e o transponder 0253. 1 no meu pé, direto Manati, reporta 20 milhas. Doutor Tchadatel, decolou zona 7, controle 208. 208, Tchadatel. 1165, só informação. Tempo de espera foi devido às aeronaves que decolaram à frente, perfil conflitante. Já será autorizado a decolar. Mantenha a escuta. Controle, bom dia, Papatango, Victor Hotel. Papatango Victor, Charlie Hotel, contato radar. Inicialmente mantém a prota 2000, após 2000, curva esquerda, voa Momo. Após 2000, curva esquerda, Momo, de Alatel. 58, pista 1-0. Decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés. A terceira milha, então, inicia a curva pela esquerda. Perfil de subida, Pucajama, transição Caju. Controle 1-20, decimal 8. 118.95, transponder 5-1-0-4. Autorizado, Recife.

Em acessão a centena, o Charlie Hotel. Voando Momo da presente, o Vitor Charlie Hotel. Vem, Matias, executando a curva pela esquerda, vai voar Momo, o Charlie Hotel. Decolagem autorizada, pista 10, vento 109. Gente, decolagem da 10, 109. Realmente mantém a chegada, o voo 094. O que é com o Delta com sua latitude? Gente, apenas para informação, no radar apareceu no 1.700 pés. Copiou, Mike, é com Delta? No 1.700 pés, Mike, é com Delta. Visual, Cerezo 896. 6, o Mike, é com Delta. 0, vento 2 centenas de graus, 159. 3, 8, 9. Plano 65, decolado às 2-0, controle 1208. 08, boa. O Zulu, com cima estimado de pouso em Porto Seguro? Só um minuto, cima. Do ao 165. Boa. Gol no 165, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 65. Lima aqui no Zulu, estimando ponto seguro, 1435. 1435, copiado. Alto escuro. Cruzou o Guilherme, mantém pistão na 0. Pode voar da EL, 965. Autorizado da EL. Obrigado. 3896, no solo 22, livre direita, 1219. 1219, obrigado. Marinha 7082, prossiga. Salve Salvador, Miguel, TAN 3896, livrou. 3896, bom dia, táxi autorizado à direita, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, pátio 1, portão previsto 05. Gente, à direita, Alfa, antes da Juliette, reporte, portão 05, obrigado. Pista 52, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 1-0-9. T082, ingressando nos corredores visuais de Salvador, desça para 1.500 pés, o ajuste 1.016. Muito bem, aqui acionamento, posição 4, é o 1.630. Portão 4, reporte táxi 1.630. Beleza. Vitor Charlie Hotel, confirma a chamada de pouso. Olá, 140, autorização Maceió. Xerebe 140, informação em curso é tão. Guarde o minuto 4. Alagador, tem que passar, bom. Estamos indo na escuta. Estamos indo na escuta da torre. Ele mantém a pistola zero. Três vezes. Está na escuta, prossiga. Confirma o estimado de pouso. 1430. 1430, copiado. Está presente, cancela o plano de instrumento, solicita o nível de voo 105. Plano modificado usando 324, sua e mantém 105. Saladão. Quer com o Delta? Apenas para informação, durante todo o voo, 1.700 pés no radar. Tem frequência livre. A 500 pés estava marcando 500 pés. A defasagem foi na ascensão no 1.000. Controle GIV-52. GIV-52, contato radar 340, saída da EL. Sente o GIV-52. Vai. Xilame 140, pronto, 4. 140, 300, Maceió, nível 250, via Turisk 58. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Cuca, Jamo, Caju. Transponda 5-1, 1-3, a frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, 5-0, passar para uma. Decola da 10, curva à esquerda na Cuca, Caju. 5-1, 1-3, transponda 2-0-8, é o Caju, posição 1. Chilame 1-4-0, saída Cuca, Jamo, Caju. Caju, Cuca, Jamo, Caju. Chilamento correto, em posicionamento, pushback. 3896, tá, cidade Juliette, aguardando. Sente o TAM 3896, tá autorizado em ingresso Juliette para 05. Juliette para o 05, graças 3896. Prólogo 630, pronto para o táxi 138 a bordo, 325 alterna João Pessoa. Lula 630, livre táxi de ponto espera, chama a torre 1185, altímetro 1096. 1295 no ponto zero, gol 630. Gol 5, Recife 251, 3395. 395 no 1965. Controle Salvador de Papa Tango Juliette Tango Zulu. Já estamos no Zulu, contato radar 090 Sierra Conde. Pode falar direto Conde? Autorizado. Tango Zulu. 0 com 630. Controle, confirma a frequência por 165, 133, mais de 5. 1251, 3395. Sim. 1094, desça para 2.000 pés, ajuste 1016, está livre, aliás. 2016, 1013, aliás. Papa Romeu, Mike Serra Golf. Escuta, controle. 50 milhas de Salvador, mantenha o nível 080 e chame Recife, 1288, alternando 260. Mike Serra Golf. Para Recife, 288, alternando 260. Juliette, Bravo Delta. 57 milhas de Salvador, mantenha o 085, serviço radar terminado, chame Ilhéus, 1201. De 52 de Recife, 251-3395. 251-3395, de Recife. Uno 630, decolagem autorizada, pista 10, vento 200 graus, 200, com 13 de nós. Autorizada a decolagem, com 630. No 648, na posição 8, frente a samba da estação Maceió. Bola 648, fala pra 4. Temos fala 4. Utilizado Maceió, nível 370, via 358, recolocar uma zero com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, transição 251, 107, frequência do controle 120, decimal 8. Puca, Jamo, Caju, transponder 51-17. 70, número 58, circulando a 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 51-17, transponder, 120, 8, gol no 648. Bola 648, contingimento correto, chame pressionamento pushback. Pronto, Samarino, 648. 930. O Vitor Charlie Hotel, chama Recife, 2685, alterna 2545. 2825, 2545, Vitor Charlie Hotel. Gol 1630, apenas para informação, tem um tráfego na nossa posição de 12 horas. 1-0 milhas, é um Charlie 402, cruzando 4 mil pés, em atenção 090. 1-0-3-0, está ciente, está cruzando 4.800, mantendo acima de 2 mil, já razão. Certo. E entrada 1-0-9-4. 1-0-9-4, completa com a torre, 1895. 1895, por favor, 1-0-9-4. Chame 1-4-0, livre pushback, finalmente chame táxi. Tem a saída. Ok. bom dia. Continua a aproximação. Reporta abaixado travado, visual com campo. Informa a última aeronave, avistou com um no meu pés. Reporta abaixado travado, visual 9094. Controle Salvador, Controle Salvador, bom dia, 35595, autorização de tráfego, Porto Seguro, cliente da Uniforme. Outra visual com a 10, voo 9094. Obrigado, fuso autorizado 10, vento 200 graus, 200, com 149, voo 10094. Livre pouso, voo 10094. Coral, transponder 51, 12 da frequência do controle, 120, decimal 8. Autorizado, Porto Seguro 200, Porto 670, Raíra, Porto de PC. Segundo, estou falando da 10, primeira curva à direita da El Coral, 115. 120, 8, 5, 9, 5, só confirmando, nível 200 aprovado, transponder 51, 12. 51, 12. Cumprimento com o resto de emparecionamento com o SPEC. É um critério, ajuste 1016, mantém as regras de voo visuais e reporte para o cruzamento da Baía de Todos os Santos. Passa 160, chame o centro em 12685, alterna 12545. 685545, 9630. 94, tanque Alfa, reporte gente 2 LED. Alfa, 2 LED, 94. Gol no 648, posição 8, precisando autorização de pushback e acionamento. Gol no 648, livre pushback, acionamento, time táxi. Autorizado, chama táxi, 648. Para o táxi, 6140, alterna Recife, 2 horas, 142, a bordo 6140. Chile 6140, confirme pessoas a bordo e autonomia. Autonomia de 2 horas, Recife. 148 a bordo. Jet na minha 140, Levitax via Índia, ponto espera, chama a torre 1-1895, altimetro na 0-16. 16 via Índia, chama a torre, ponto espera, né? Devagar. Paulo, vou na 62-1, para São Paulo, acompanha. Lá 621, vou sair com o seu uniforme, prepara essa da Olhei da Morte, vem agora de copo. Alô, 094, livre ingresso Juliette para o 04. Juliette para o 04, vou no 094. Alô, 621, pronto, copo. Pronto, copo. Cuidado com Goiás, nível 360, via Piso Luna 0, bridge, up do Luna Meila, Brava até o Zulu, drive, limpar o Luna 0, com primeira curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, Motiva. Transponder 51-110, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo com Goiás, nível 360, via Piso Luna 0, bridge, abre o Piso Luna Meila, via HC. Para terminado, passando Coral, chame Léus 1201. M1 40 autorizado, linha decolar pistão na 0, vento 200 graus, 200 com 90 nós. Ali decola, 1401. Desça para 2000, ajuste 1-0, nomeia, reporte localizador. Cancelado, a restrição é ITAP. T48, pronto para o ITAP. A bordo 88, alternando receita, autonomia 2 horas e 3 minutos. T48, livre táxi via Fátima 1. Índia, ponto espera, chama a torre 1-18-95, altímetro 1-0-9. Com 1-0-1-6-9-5, autorizado parte 1 no Índia, ponto espera da 1-0-8-9-5, no 6-4-8, boa. M1-40-242, controle 1-208, boa. 208, boa. Torre de Salvador, muito bom dia, agora 648, mas esperando zero, pronto. Linha, o gol 1-648, ali mantém? Ali mantém 1-0-1-648. autoriza por zero caso, por gentileza, 626140. Aguarde 6140. Obrigado. Quanto oito, decolagem autorizada, opção 1-0, vento 200 graus, 200, com 1-2 nós. Autorizada, decolagem 1-0, gol no 8, decolar 246, controle 1208. 208, obrigado, senhor. Boa semana. Bom dia, gol no 648. No 648, suba 370, na saída Puca, vigilante. Puca, 370, gol no 648. Controle o 3198, está estabilizado. Ok, com flash final e LS X-Ray, torre 11895. Trabalho de bordo. Boa tarde, bom dia. É o 3198 da TAM, está passando o Índia Serra, baixar de trabalho. Confirma o visual com o campo, o 3198. Afirmativo. Visual autorizado na 0, vento 9 graus, 149, o 3198. Autorizado por TAM, 3198. 198 no solo as 48, leva direita 1219, é o solo, bom dia. Direita 219, bom dia. Fala Salvador, oh, bom dia, é o T3198, tá livrando na Fox Trot. T3198, táxi de Alfa, chamante da Gillette. De Alfa, chamante da Gillette. Frequência 12685, alterne 12545. 12685, 2545, meia, ao guardar. CP 5595 para pushback e posteriormente acionamento. CP 5595 livre pushback e saneamento, chame táxi. 5595. Bono 640, você escuta? Beleza, pode perguntar a frequência do seu Recife? É, confirme, não escutou. Poderia confirmar as frequências do centro Recife? Estou atendendo? É, a gente está aguardando a sua passagem para o centro. Confirma a frequência para a gente, por favor. Eu não estou com o centro, senhor, eu estou com 1208, controle de Salvador. Só confirma para mim a frequência do centro Recife, por gentileza. Aeronave, agora o controle modulando. A aeronave está solicitando a frequência do centro, é 12685, alterna 12545. 12685, 2545, obrigado. Bono, meu 219. 0, chame o centro em 12685, alterna 12545. 12685, 2545, obrigado. Meia ONU, autorizado chegada a mar e desse mantenha 050, vigilância. Então, Juliette, Tango Zulu, serviço radar terminado, mantenha 090, chame Aracaju, a frequência 120, decimal 3. Aracaju, agora a frequência 355557 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador para o táxi. Final ILS XRE, torre 11895. 1895, obrigado. 18995, altímetro 190, 16. Parte 3, parte 1, via Índia, ponto de espera 118, decimal 95. Acho que travou, tá? Visual 1500 PS 4207. Pirata Azul 4207, pouso autorizado, pistão 90, vento 200 graus, 909. Livre pouso 4207. Correu trip 5595.0, pronto. Trip 5595, mantém ponto de espera. Ponto de espera, 5595. Signal 5 ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, 5595. A 207 no solo 56, direita 1219. Direita 1219, azul 4207. Autorizado decolagem vento 190 graus com 99. Autorizado decolagem da 10355. El Salvador, boas ou 4207, Luiz Brasil. Colô 621, confirme 182 a bordo. Afirma. Vitaxi, Apache 1, Índia, Porto Espera, chama Torre 1-1895, altimetro 90, 16. Apache, Índia, no ponto 10, 1295, no meio da gente. Azul 4207, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4207. Trip 5595, decolado às 58, controle 1208. 1208. Controle ao trip 5595 da EL, transição coral. 595, suba nível 200, vigilância. 200, 5595. Bom dia, Gol 1962, informação, Unibot. O nono 62, bom dia, chegada a Mari, desse mantenha 060. Mari 060, gol 1, nono 62. Possibilidade de boa etapa? Autorizado, está. Obrigado. Azul 4207, faz a passagem do POIC da Gol, seguindo para o ponto de espera. Autorizado ingresso na Gillette por 09. Após a passagem do Boeing da Gol, posição 9, Azul 4207. Desce via para 2000, autorizado, reportará no lote. Gol 9561 no ponto 0-9. Voe direto Coral. Direto Coral, 5595. Então, na 03. Autorizado, chegada a Bonf. Chame ideal de descida, ajuste na 096. Salvador, muito bom dia, o gol 1621, ponto certo para 10 pronto. E mantendo o zero, gol 1621. Mantém a posição, 1621, confirma? Linha, cruzado, alinhar e decolar 1-0, vento 190 graus, 149, gol 1621. Cruzado, alinhar, decolar, posição 1-0, gol 1621. Gol 1962, desça para 3000, ajuste 1-0, 1-6. 3000, 1-0, 1-6, gol 1-1-6. Salvador, gol 1094. Tramação em uniforme, autorização Fortaleza. Gol 094, uma série pronta, pronta, pronta. Copy, gol 094. Gol 094, autorizado Fortaleza, nível 370, VPZulu 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti, transponder 51 no 35, frequência do controle 120, decimal 8. Ah, direto Tapuã, reporte para a descida, Max Delta. Fortaleza, decola 1-0, curva esquerda.